5 horas, horário de Brasília. ZYL 258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma emissora da Fundação Expansão Cultural Manhuaçu, Minas Gerais. Sua manhã de domingo é voltando ao passado, na linha do tempo. Todo domingo, das 6h30 às 9h da manhã. ZYL 258, Rádio Manhuaçu 710. A gente vai longe pra ficar bem perto de você. A Rádio Manhuaçu AM apresenta Amanhecer na Minha Terra. Sucesso e saudade, unindo os ouvintes do campo e da cidade com a melodia da recordação. Amanhecer na Minha Terra. Oi, gente, bom dia. E aí, como vai? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui na Manhuaçu AM para ficar com você nesta manhã de segunda-feira até às 6, sempre aqui com a boa música, a informação, a descontração, tudo isso e muito mais para você no nosso Amanhecer na Minha Terra, que está começando. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pro sol da manhã! Bom dia pro sol! Bom dia para você ligado com a gente aqui em Manhuaçu, a você das comunidades rurais, aí dos distritos, a você das vilas. Bom dia! Bom dia! Ótimo dia para você também que sintoniza com a gente na cidade da nossa região, a você do nosso estadão de Minas, por esse imenso Brasil, onde o som da Manhuaçu chega também aí através da internet, do radinho tradicional. Bom dia, bom dia! Seu dia está começando e a música sertaneja em destaque. Programa Amanhecer na Minha Terra. Marcelo Costa, o locutor que o povo gosta. É, e a partir de agora, seja bem-vindo aqui ao Mundo Mágico da Boa Música Sertaneja aqui na Manhuaçu. De transporte bruto, o meu pensamento volta no estradão, de longe a pionada gritando eu escuto. Sei que sou mais um entre mil boiadeiros, porém nessa lida fui absoluto. Manhava uma rei sem ter dificuldade, fui um professor da velha faculdade, essa profissão que se cobriu de luto. Vale do Rio Grande, o passado é de glória, cantado em poesias, falado em soneto. No café goiano, do som da viola, pra ser mais exato, eu falo em Barretos. Tropas descansando lá no corredor, das modas trovadas em lindos duetos. Chegava na frente cargueiro e madrinha, trazendo cachaça, jabá e farinha, pra queima doada, 100 dias graveiros. E já atravessou um grande centenário, montado num burro manso e marchador, o tempo traçou o meu itinerário. A poeira vermelha e o sol ardente me acompanharam num belo cenário. Rios de piranha, frio e chuva forte, o vento de agosto e a sombra da morte só brilhantaram o meu relicário. Aqui na plateia, nessa arquibancada, um peão sem laço espora e gibão aplaude de pé grandes profissionais que enfrentam o lombo de um bravo pagão. Depende do pulo e da gineteada pra ouvir a galera gritar de emoção. Espora batida no peso da idade também faz meu peito vibrar de saudade dentro da arena do meu coração. Meu Brasil, boiadeiro, sou você, sou a sua memória. Sou peão, centenário, sou caboclo, sou parte da história. Aí o Caboclo Centenário, ouvimos aí com Bartô e Fernando. Música boa, moda boa, hein? 5 horas, 6 minutos agora, 5 e 6. Eu já atendo aqui as participações dos nossos ouvintes, sempre acompanhando o Amanhecer na Minha Terra e através da internet. Um abraço para você, um ótimo dia. Participação aqui do nosso ouvinte, ó, bom dia. Bom dia, Marcelo Costa. Bom dia. Bem, você e sua família. Tudo jóia. Aqui é o Antônio José São João, no Manhuaçu. Fala, Antônio. Prazer muito grande falar com você nessa madrugada de segunda-feira. Se você puder tocar para nós aí o franguinho na panela, oferecendo para Joelma, lá no Criciúma. André Marcelo, lá no Jatubá. Sulair, no Canafis, todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu. Tchau, fui. Valeu, um abraço, Antônio. Uma ótima segunda-feira para vocês aí em São João. Também um bom dia aqui para o nosso ouvinte, que gosta muito dessa música também, o Franguinho na Panela, é o João Batista de Salles, já mandou o bom dia dele aqui para gente. Está lá na Rua das Flores, na Ponte da Aldeia, juntamente lá com a Ana, com a família. Um abraço para vocês aí, obrigado pela audiência, tá bom? Valeu, Batista, bom dia. Também nosso abraço aqui ao César, está lá na Matinha acompanhando o Amanhecer na Minha Terra, pedindo aqui música, oferecendo para a Maria Márcia, também para o Vander Lúcio, ainda para a Marcelene, lá no Bálsamo, também para o Zé Carlos, né, que está lá ligado com a gente também, e para todos os nossos ouvintes. Valeu, um abraço aí, bom dia. Seu Alípio também ligado com a gente lá em Martins Soares, juntamente lá com a dona Ana. É isso mesmo, né? Um abraço, tá, seu Alípio, dona Ana, vocês aí sempre acompanhando a gente, acordando cedinho também. Um abraço aí, tudo de bom. O senhor Alípio gosta muito da música Franguinho na Panela também, né? Então vai aí pro senhor também, para todos os nossos ouvintes, hein? Goiano e Paranaense, cantando aqui na Manhuaçu, quando são 5:08. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Só que lá no meu ranchinho, pra mulher e os meus filhinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. O leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio, tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botino, de chinelo. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Só que lá no meu ranchinho, pra mulher e os meus filhinhos, tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a cordela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com mais da gema bem amarela. Esse é o meu almoço, que desce seco na goela. Só que lá no meu ranchinho, pra mulher e os meus filhinhos, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã e nem linho, é no algodão e na franela. Assim é a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Só que lá no meu ranchinho, pra mulher e os meus filhinhos, tem franguinho na panela. Legal, tá aí. Boa música pra você na Manhã Sul, no nosso amanhecer na minha terra. Agora são 5h12. Tempo e temperatura. Neste momento aqui no centro da cidade, termômetros registrando 21 graus. A mínima ficou aí nos 21 mesmo na madrugada e a máxima hoje chega aos 27 graus. Para hoje aqui em Manhuaçu, céu nublado, com possibilidades aí de chuva, principalmente na parte da tarde, né? Céu nublado, em alguns momentos aí o sol aparece, mas tem possibilidade de chuva também aí nesta segunda-feira aqui em Manhuaçu, principalmente na parte da tarde. Confirmado? 5h13 agora. Aí daqui a pouquinho tem mais músicas, tem mais participações. Você aqui sempre acompanhando o nosso programa, hein? Um ótimo dia para todos. Daqui a pouquinho tem mais. 5h13. 710. Atenção, produtor! Máquinas Matipó, 31 anos no mercado, inovando fornalhas para secadores, queimador de palha, chopim, sareador de saco, abanador, pré-limpeza, rosca transportadora, secador vertical, secador de caixa, torrefação, torradores, moinhos de pó, silo de grãos, dosadora e muito mais. Máquinas Matipó, Rodovia Osíris Linhares Fraga, 16, dentro de Matipó, Telezap 31 38 73 15 51, Instagram arroba Máquinas Matipó. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710, uma emissora da Fundação Expansão Cultural Manhuaçu, Minas Gerais. Os grandes sucessos é aqui. Sucesso! Domingo Sucesso, todo domingo das 10 às 13 horas. A Energisa informa que realizará obras de manutenção e melhoria na rede elétrica. E para a segurança de todos, será preciso interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais. Em Manhuaçu, dia 27 de janeiro, de 13h30 às 18h30. Área Rural, Córrego do Barreiro, Barra do Jequitibá, Barra do Jaguaraí, Estrada da Onça, Vargem Alegre, Córrego Machados e Córrego dos Queixadas. Em caso de dúvida, entre em contato pelo site energisa.com.br, Facebook ou pelo telefone 0800 032 0196. Energisa, ligada na sua energia. AM710, música, todo mundo gosta. 710.

Seu dia está começando e a música sertaneja em destaque. Programa Amanhecer na Minha Terra, comunicando Marcelo Costa. Agora são 5 horas e 20 minutos, 5 e 20 aqui no nosso Amanhecer na Minha Terra. É, a boa música para você aqui, um abraço para o nosso ouvinte aqui, o Giovanni e a Ana, estão lá em Colatina, no Espírito Santo, ouvindo o Amanhecer na Minha Terra. Já mandaram um bom dia para a gente aqui. O Giovanni está mandando um abraço para o tio Agripino, o tio Tatá, está ligado com a gente sempre aqui em Manhuaçu também. A Divina Lúcia está lá no Guarani, na sintonia com a gente. Valeu, Divina, para você, para todos aí do Guarani, ligados aqui no nosso Amanhecer na Minha Terra. Também a nossa ouvinte está ouvindo o Amanhecer na Minha Terra, lá em Lima Duarte, é a Marlene Aparecida. Valeu, Marlene, bom dia para você, para a família. Marlene mandando um abraço para todos os nossos ouvintes aqui de Manhuaçu e também da região lá de Luisburgo. São 5 horas 21 minutos, 5 e 21. Bom dia também a Nilta Fontoura e Manhã Mirinho, Delfino Merique, sempre ouvindo aqui a 710 também. André Andrade, Murmúrio das Águas, 5 e 21. Surge a lua lá na serra, com sua luz cor de prata, vem trazendo a brisa mansa, deslizando na cascata. Vejo as águas murmurando, eu junto dela escutando, pensando naquela ingrata. Corre águas cristalinas lá de cima das pedreiras, batendo de pé. Aê, beleza, ouvimos aí a boa música para você aqui no nosso Amanhecer na Minha Terra. Ouvimos aí o Murmúrio das Águas, que legal, hein? São 5 horas, mas conferindo aqui para você, são 5h24, 5 horas e 24 minutos no nosso Amanhecer na Minha Terra. Se o sol aponta, vamos levantar. Se a chuva desce, vamos aproveitar. Acreditando é que se vai cuidar melhor da sua criação. Amanhecer na Minha Terra, um encontro do Brasil com a música sertaneja. Faz do trabalho a sua oração. Você está ouvindo o programa Amanhecer na Minha Terra, comunicando Marcelo Costa. Respeito e dedicação. Agora são 5h25, seguindo aqui com o nosso Amanhecer da Minha Terra. Bom dia para o Jorge Leite, lá na Vila Formosa. Já mandou uma mensagem para a gente aqui. E aí, Jorge, tudo legal com você nesta manhã? Um ótimo dia para você, para todos aí na Vila ligados com a gente, hein? Também a Creuza. Creuza está ouvindo a gente ali no bairro São Vicente. Valeu, Creuza. Bom dia para você e para os nossos ouvintes aí do São Vicente. Também abraçando aqui a Margarete, está lá em Vespasiano, sempre acompanhando o Amanhecer lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Valeu, Margarete, para você e a família, para todos os nossos ouvintes aí de Vespasiano. Aquele abraço, hein? Também quem está ouvindo o nosso Amanhecer lá pelo nosso aplicativo lá em Martins Soares é a nossa ouvinte, a Cláudia Gomes. Tudo bem, Cláudia? A você, ao Gilvercy, aos nossos ouvintes aí também ligados aqui com a gente. Aquele abraço, hein? Também bom dia para o nosso companheiro de trabalho, João Pedro Amorim. Oi, João Pedro. Bom dia para você, meu amigo. Um abraço, tudo de bom aí. O João Pedro já está no batente, né? Trabalhando, já organizando. Daqui a pouquinho tem o Jornal Regional, a informação chegando de primeira aqui para você e toda a nossa equipe de jornalismo já aí preparando o jornal para levar a informação com credibilidade até você, ouvinte da 710. João Pedro Amorim, grande João Pedro, bom dia. 5h27. Aí o Adair de Paula canta pra gente aqui na Manhã Sua. Balada do Amor. Balada do Amor, hoje estou tão triste. Em meu peito existe uma grande dor. Balada do Amor, que fazer agora? Se ela foi embora e sozinho eu sou. Balada, se você pudesse trazê-la pra mim. Balada, esse meu sofrimento chegaria ao fim. Sem ela ao meu lado a vida tem sido um fracasso. Por isso é preciso que voltes para meus braços. Se você pudesse trazê-la pra mim, balada, esse meu sofrimento chegaria ao fim. Sem ela ao meu lado a vida tem sido um fracasso. Por isso é preciso que voltes para meus braços. Oh, paixão! Balada, ela foi embora, nem me disse adeus. Deixou que a tristeza invadisse esse peito meu. Sem ela, não sei se resisto tanto sofrimento. Balada, sim, meu grande amor, juro que não aguento. Balada, se você pudesse trazê-la pra mim. Balada, esse meu sofrimento chegaria ao fim. Sem ela ao meu lado a vida tem sido um fracasso. Por isso é preciso que voltes para meus braços. Se você pudesse trazê-la pra mim, balada, esse meu sofrimento chegaria ao fim. Sem ela ao meu lado a vida tem sido um fracasso. Por isso é preciso que voltes para meus braços. Para meus braços, para meus braços. Tá aí, boa música aqui na Manhã Sul. Vemos aí o Daí de Paula e a Balada do Amor. Agora são 5h30. Mercado Cafeiro. Vamos conferir aqui o mercado do café. O café arábica, bebida dura, tipo 6, safra nova, a saca com 60 quilos, comercializado aqui em Manhuaçu em R$ 976. Já o café arábica, o Rio, a saca também com 60 quilos, aqui em Manhuaçu, cotado em R$ 884. As informações do agrolink.com.br. E a boa música sertaneja aqui para você, as modas, modas boas, né? Com certeza. Um abraço aqui para a Andréia Monteiro. Bom dia, Andréia, para você, para a família, sempre acompanhando o nosso Amanhecer na Minha Terra. Também sempre na sintonia com a gente o João Ricardo. Ô, João Ricardo, bom dia para você, para a família. Ele está ouvindo a gente através do nosso aplicativo lá na região de Valadares, né? Está lá em Valadares, na sintonia com a gente, lá na cidade mesmo, né? Um abraço para você, João, para a família, para todos aí. Está mandando um alô para todos ligados com a gente aqui na 710. Também o Lucas, lá em Caratinga, também ouvindo a gente através do nosso aplicativo. Bom dia, Lucas. Tudo bem aí com você, com a família? Lá em Belo Horizonte, o Rosemar de Oliveira, comunicador, está lá sempre acompanhando a gente, né? Comunicador lá da América. Um abraço para você, Rosemar, para todos vocês aí, o Genesi também, sempre ouve a gente. Um abraço. São 5 horas e 32 minutos. Aí as Galvão, o que tem a rosa. O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o sereno da madrugada. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus. famoso. Conteúdo abrangente. Jornal das Quatro. Direto dos estúdios da TV Tribuna. De segunda a sábado às 16 horas. Com transmissão ao vivo pela rádio AM 710. O poder da comunicação. A TV, o rádio e as redes sociais. Jornal das Quatro. Rádio 710 AM. Ligada em você. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem o menor custo e maior alcance. Anuncie conosco. 33-988-18-8897. A Energisa informa que realizará obras de manutenção e melhoria na rede elétrica. E para a segurança de todos, será preciso interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais. Dia 26 de janeiro, em Manhuaçu, de 9h30 às 16h30. Área Rural, Córrego Bom Jardim, Rodovia, Rua Neide Celeste Maurício, Vale Verde, Loteamento, Rua Alfredino 7, Rua José Paulo Bastos, Rua Laura Maria Pimentel Alves Costa, Rua Neide Celeste Maurício, Centro, Praça Pedro Faria. Em caso de dúvida, entre em contato pelo site energisa.com.br, Facebook ou pelo telefone 0800 032 0196. Energisa, ligada na sua energia. AM 710. AM 710. Seu dia está começando e a música sertaneja em destaque. Programa Amanhecer na Minha Terra, comunicando Marcelo Costa. Agora são 5 horas mais 38 minutos, 5h38 aqui na Manhuaçu, no nosso amanhecer. Informe Agropecuário. E a informação chegando aqui hoje com o Thomas Júnior. Thomas, bom dia para você. O que temos de informação aqui nesta manhã de segunda-feira? Olá, Marcelo Costa. Muito bom dia a você. Bom dia aos ouvintes do programa Amanhecer na Minha Terra. Os preços do arroz em casca seguem com tendência de alta no mercado interno. Conforme boletim informativo do CPEA, as recentes altas dos preços refletem a presença mais ativa de compradores e o menor número de vendedores no mercado, o que também resulta em disparidade entre as propostas no spot, limitando a liquidez. Dificuldades na compra do cereal depositado, que elevam as ofertas para os lotes a retirar, também têm sido reportadas. Além disso, o bom desempenho das exportações de arroz em casca também favoreceu as cotações no mercado doméstico. No ano passado, os embarques brasileiros do produto somaram 2,11 milhões de toneladas, quase o dobro do total exportado em 2021, com uma receita de 657 milhões de dólares. A expectativa de queda na produção nacional também impacta os preços. Divulgado em dezembro, o mais recente levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, projeta uma colheita de 10,4 milhões de toneladas no Brasil, volume 4% menor que no ciclo anterior. São estas as informações. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Bom final de semana. Uma boa semana para você, Thomas, para todos os nossos ouvintes aqui ligados, hein? Marcelo Costa, o locutor que o povo gosta. Agora são 5h39. É, nosso amanhecer especialmente para você ligado com a gente aqui, hein? Está acompanhando a gente através do aplicativo? Um abraço para você. Quer mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp? É o 988-18-8890. Bom dia para a Selma Aguiar, também ouvindo a gente, acompanhando o Amanhecer na Minha Terra. Sempre ligada com a gente está em... Deixa eu ver aqui onde a Selma está. Ah, tá legal. Tá ouvindo a gente lá em Ibatiba, no Espírito Santo. Bom dia, Selma, para você e para a família, hein? Um abraço para os nossos ouvintes lá de Una, acompanhando a gente, o Ledson e a família, né? Grande motociclista, está lá ouvindo a gente através do aplicativo também. Bom dia! 5h40, boa música chega aqui, uma música, mensagem muito bacana com Dani Diego, tá aí, ó. Francisco de Assis, 5h41. Areia branquinha de um velho estradão. As vestes compridas, calçando sandálias, na minha cintura eu levo um cordão. No ombro eu carrego um manso pombinho e tenho a clareza branquinha de um giz. Eu sou um andante viajeiro do mundo, eu sou simplesmente Francisco de Assis. Sou eu quem visito o cão machucado, deitado no canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Sento ao pé de um barranco, quem passa na estrada nem olha pra mim. Estou em silêncio ali conversando com um louva-a-Deus na flor do capim. Depois eu retorno pras águas da fonte e as aves canoras ali vêm se banhar. Estou novamente voando no espaço e o vento me leva pras águas do mar. Sou eu que visito o cão machucado, deitado no canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Sou eu que visito o cão machucado, deitado no canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Agora são 5 horas e 44 minutos, 5 e 44 aqui na Manhã Sul. E aí, de bem com a vida? Tudo legal com você nesta manhã de segunda-feira? Tá aí acordando cedinho, preparando aquele cafezinho especial? Ei, trembão, hein? Bom dia para os nossos ouvintes aí do Coqueiro Rural, sempre acompanhando a programação. Alta Maria lá e a família, sempre ligados com a gente. Bom dia para vocês aí. Alô, Jandir Augusto, bom dia. Dona Isabel Luiza também ouvindo o Amanhecer na Minha Terra ali no Santa Terezinha. Tudo de bom para vocês aí, hein? Também um abraço para o Juninho, tá lá no Jaguaraí. Alô, Juninho, para você, para a família aí.

ou pelo telefone 0800-032-0196. Energisa, ligada na sua energia. Precisando de dinheiro? O Grupo Valor tem a solução. Crédito rápido e sem burocracia para pessoa física, jurídica, aposentados e autônomo. Temos parcela que cabe no seu bolso. Por exemplo, 10 mil com parcela a partir de R$212 e 30 mil com parcela de R$422 e 50 mil com parcela de R$644. Ligue já 0800 000 0866 ou Zap 031 98495 1632. Dicas de verão. Nesse verão, use chapéu e boné. Quando estiver ao sol, mesmo caminhando na rua normalmente, e use roupas leves e claras que absorvem menos calor. Essa foi mais uma dica de verão. Sua manhã de domingo é voltando ao passado, na linha do tempo. Todo domingo, das 6h30 às 9h. Obrigado ao homem do campo. Amigo produtor, antes da última adubação, é indicado fazer a análise de folha da sua lavoura. Quer economizar dinheiro com adubo? Então, faça suas análises de folha no LabSolo, do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu. As análises de folha mostrarão os níveis dos nutrientes que a planta conseguiu absorver, indicando a diminuição da dose do adubo ou a mudança para uma fórmula mais barata. Garanta mais produtividade e economia na sua lavoura. LabSolo, do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, com modernas e amplas instalações, anexo ao sindicato, ao lado da Igreja Matriz de São Lourenço. Telefone 3331-1660. Obrigado ao homem do campo. Apollo Vacinas, um serviço exclusivo de imunização com profissionais altamente qualificados e instalações modernas para receber você e sua família. Temos as melhores vacinas do mercado para levar confiança, conforto, satisfação e preço justo. Apollo Vacinas, a unidade do Apollo Coqueiro em Manhuaçu, Rua Duarte Peixoto, 16, telefone ou WhatsApp 33 998 77 3115. Apollo Vacinas, um novo conceito em vacinas. M710 Música, todo mundo gosta. 710. Acorde de bem com a vida. Programa Amanhecer na Minha Terra. Comunicando, Marcelo Costa. Agora 5h53, o Nivaldo Mendes pediu essa aqui, ó, uma moda boa chegando, Nivaldo Mendes de Freitas, ouvindo a gente ali na Felipe Nassif, um abraço para vocês aí também. Daniel e o Pardinho, uma coisa puxa a outra, moda boa aqui na Manhuaçu. Machado sem o cabo, não bota mata no chão. Comandante sem soldados, não forma seu batalhão. Sem bagunça e sem baderna, quero ver minha nação. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. Traidor da minha pátria, não merece o meu perdão. Sem o policial na rua, não trabalha o escrivão. Sem juiz, sem delegado, não existe a prisão. O juiz e o delegado faz a lei entrar em ação. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. Um malandro vira santo quando advogado é bom. Sem o animal de raça, não existe exposição. Sem disputa e sem torneio, não existe campeão. Sem boiada e sem tropa, não tem festa do peão. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. O rodeio no Brasil dá um show de tradição.